Estamos chegando com o programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da Rádio Antena Web. Uma boa noite pra você. Eu, Mendonça, contigo, 2 horas de música pra você, ok? Neste domingão, dia 30 de setembro de 2012. Uma boa noite. E eu vou deixando aqui o meu contato para você entrar comigo aqui no MSN, também no Facebook ou ainda pelo e-mail, ok? Tudo nesse endereço joaonatal.urania@hotmail.com. Repetindo, joaonatal.urania@hotmail.com. E vamos abrindo as cortinas do Antena Web Show com Mônica Sintra e depois Chico Buarque, Yolanda, Carolina, Antônio Carlos Trocap, Pedro Cato, uma internacional aí, Benitos. Depois, Renato e seus Caps, A Primeira Lágrima. Ainda, Orquestra Tabajara, interpretando a composição de Carlos Gomes, O Guarani. E depois, Provocante e Sete Estrelas, Paulo Sérgio Santos. Então, abrindo as cortinas do Antena Web Show. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aí no canal 2 da Rádio Antena Web. Uma boa noite pra você e vem aqui comigo, então, para o sucesso. Pensei ter encontrado o verdadeiro amor. Logo chegaste tu para me fazer ver que não. Não sempre basta devoção e um amor incondicional. Às vezes perde o coração e ganha a razão. Mesmo amando alguém assim, dando tudo o que tenho em mim, senti-me obrigada a fugir de ti. Podias ter amado sem promessas. Podias ter lutado por nós dois. Valeria a pena arriscar para vivermos juntos o que vinha depois. Podias ter seguido a voz do coração. Podias ter tido forças para arriscar. Decidiste ficar com ela para não arriscar. Eu achava que junto a ti era invencível. Que também tu tinhas certeza de que era comigo. Jogaste sujo e disseste a mim. Tinha ao meu lado o inimigo. Mesmo amando alguém assim, dando tudo o que tenho em mim, senti-me obrigada a fugir de ti. Podias ter amado sem promessas. Podias ter lutado por nós dois. Valeria a pena arriscar a viver. Podias ter tido forças para arriscar. Mesmo dizendo que me amavas, decidiste ficar com ela para não arriscar.

tenta me envolver nas artimanhas que você preparou. E vá tratando de esquecer, leve os breguetes com você. Me zangou. www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. A primeira lágrima, a primeira lágrima. Se soubesse mais bonitas têm sido escritas com versos de amor. À noite você ouve a vida, canção preferida na voz do www.canal2.radioantenaweb.info. Você está na audiência do programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da sua Rádio Antena Web. E aqui na programação da Rádio Antena Web, no seu canal 2, eu, Mendonça, com o programa Antena Web Show. Uma boa noite para você neste domingo, dia 30 de setembro de 2012. Olha, eu estava aqui, né, ouvindo a bela composição aí de Carlos Gomes, interpretada pela Orquestra Tabajara, como as músicas marcam a época em nossas vidas, né? Eu estava aqui ainda recordando da minha infância, quando na época a casa ainda era iluminada pelas chamas de uma lamparina. Eu lá na sala, cumprindo as tarefas escolares à noite, né? E meus pais, meu pai e minha mãe, ouvindo os programas de rádio, um rádio já velho e tudo, mas ouvindo lá os programas de rádio, e estava na Hora da Voz do Brasil, um programa aqui que traz noticiário da União, né? Do Brasil, dos setores governamentais do Brasil, né? Em todos os setores. E eu lá, cumprindo a tarefa, e essa música aí marcou época na minha vida. Ela ainda é executada, trilha inicial aí do programa Voz do Brasil, né? E com isso, é nosso dever, nossa ideia de levarmos também boas músicas para marcarmos épocas com essas músicas, né? Para o nosso futuro, né? E vamos prosseguindo com muito mais música para você aí. Nesse bloco aí, trazendo agora 14 Bis, Linda Juventude. E depois, Caetano Veloso, Alegria, Alegria. Capital Inicial, Fátima. Depois, Arthur Andrade, Baile de Roda. Zizi Posse, Asa Morena. Ainda, Alessandro Sanz. E depois, voltamos aí com Barão Vermelho, Maior Abandonado. Ainda, Vanusa, Mensagem. Depois, Diana Ross e Marvin Gaye, My Mistake. E finalizamos esse bloco aí, então, com Diana Ross e Marvin Gaye, né? E depois, muito mais música para você aqui no programa Antena Web Show, na sua rádio Antena Web, no seu canal 2. Uma boa noite para você. E vem comigo então aqui para a sequência da nossa programação. Uma boa noite para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.

sem pensar, num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Sem pensar, num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo com a mais pura emoção. Me faz pequena. Que la vida va bien, que no se detiene, qué sé yo. Y aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Un corazón que no ve, es corazón que no siente, un corazón que te miente, amor. Tú sabes que en lo más profundo de mi alma sigue atento por creer en ti, que fue de la ilusión de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba yo? Si hoy me dejas de nuevo un corazón partido. Sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti. Yes. abraço.

quando ci buttiamo via, per rabbia o per viglia che vive, per un amore inconsolabile. Anche quando in casa è il posto più vivibile, piangi, non lo sai che cosa vuoi. Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile. È più forte di una morte incomprensibile. E di questa nostalgia che non ci lascia mai, quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Anche quando mangi per dolore e nel silenzio senti il cuore con un rumore insopportabile e non vuoi più alzarti e un mondo irraggiungibile. Anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questo amor sfida e la nostra dignità, la forza della vita che non si chiede mai, se l'eternità, anche se c'è chi lo offende o chi le vende l'aldilà, quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai. Senza te, anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconosce. Quanta vita c'è. As canções mais bonitas têm sido escritas.

que o piso dela refletia a luz do sol. E os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos, que viração. Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição. Essa história de virar meu cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador, e um jeitinho de falar que me pirou. vento sopra o destino pelos caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias do lugar morre de medo e vontade de encontrar Iemanjá. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Iemanjá, de admirar. O corpo todo estremece, muda a cor do céu do luar. Um dia ela ainda aparece, é a rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Quem ouve desde menino aprende a acreditar que o vento sopra o destino os caminhos do mar. O pescador que conhece as histórias do lugar morre de medo e vontade de encontrar Iemanjá. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Dois portos, que a história nos vai juntar. Acorda, acorda, que viagens feitas, bus, o meu fado a canto. Done. esta música que é teu riso. Já é.

places that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man, they've given you a number and taken away your name. Slip while kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Secret Asian man, secret Asian man, they've given you a number and taken away your name. É o programa Antena Web Show, aqui pelo canal 2 da rádio Antena Web, neste domingão, dia 30 de setembro de 2012. E estamos chegando aí no final do programa. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência e que todos tenham aí um excelente domingo, uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos com paz, saúde, harmonia. Eu estou aqui de volta no próximo final de semana, ou melhor, no início de semana, né? No domingo, se assim Deus me abençoar com saúde, né? Então, pessoal, é isso aí. Fique agora com a próxima atração aí do Antena, ou melhor, do Canal 2, da sua rádio Antena Web, ok? E Antena Web Show no próximo domingo, ok? Aquele abraço para todos. Tchau. Summer sunshine, pour your sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on me, honey. Pour a sugar on me, baby. Make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah. Pour a sugar on me. Oh, yeah. Pour a sugar on me, honey. Você acabou de ouvir?